O tema que hoje a ser colocado seriam perdas. Mas nós tivemos aqui a grata satisfação, né, de quarta-feira ter uma palestra com a psicóloga Neuza Fante, e ela falou exatamente de perdas. E como eu sabia que o assunto hoje eram perdas, ou luto, no caso, eu tomei algumas notas para trazer aqui para vocês em maneira bastante reduzida, porque ela falou para nós em recinto fechado, somente com o pessoal aqui do Centro Espírita, né? Foi uma palestra fechada para aqueles trabalhadores da Casa Espírita. Então, muito interessante, extremamente interessante aquilo que ela falou, e é necessidade de nossa parte passarmos para vocês algumas ideias a respeito de perdas. Na verdade, uma perda, ou um luto, o luto ou uma perda, são sinônimos. São sinônimos de sofrimento. São sinônimos, às vezes, de angústia, de mágoas, de ressentimentos. Então, a gente fala muito de luto. Então, eu vou falar aqui para vocês. Ela conseguiu, de uma forma bastante competente, até ela tem um livro escrito, né? Ela conseguiu conciliar, ela conseguiu fazer um entre parênteses entre a questão de nós aceitarmos o luto de maneira material e de nós aceitarmos o luto de maneira mais espiritual, de fazer um contraponto, e deu para entender que as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento da espiritualidade, um pouquinho mais de conhecimento das leis espirituais, da reencarnação, da lei da causa e efeito, da lei do retorno, a lei da riqueza, a lei da pobreza, a lei do sofrimento e tal, as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento a respeito de que todos nós um dia partiremos e que ninguém está aqui para semente, elas sofrem um pouco menos no momento da partida de um ente querido, do ser querido. Então, ela colocou aqui agora termos técnicos que eu vou passar para vocês primeiramente, né? Mas é muito interessante. Você só tem que fazer, digamos assim, uma comparação entre aquilo que é técnica psicológica e aquilo que é técnica espiritual, que é entendimento, compreensão, perdão, amor. Então, ela coloca aqui as seguintes coisas. Na verdade, perante, digamos, todos nós encarnados na matéria, as perdas ou os lutos, eles são reconhecidos e muitos não são reconhecidos. Qual é que são os lutos conhecidos, que são reconhecidos pela sociedade? O luto conhecido pela sociedade é quando eu perco meu pai, ou perco minha mãe, ou alguém perde um filho, ou perde um tio, ou perde um avô, uma avó. São lutos ou são perdas, são sofrimentos que são reconhecidos pela sociedade toda. Por quê? Porque morreu alguém, desencarnou alguém, e alguém amava esse outro alguém que faleceu, que desencarnou. Então, existe sempre uma comisseração maior, existe sempre uma comoção maior. E existe o luto, ou perdas não reconhecidas, que são aquelas perdas mais individuais. Por exemplo, eu perco um braço num acidente. É uma perda para mim, gente. É uma grande perda. Mas não é reconhecido socialmente, porque isso aí é mais para mim, para minha família. Eu vou ter uma dificuldade de superar essa questão da perda do meu braço. Eu perdi uma mão, é a mesma coisa. Eu perdi emprego, também é uma perda bastante problemática, né, nos dias atuais. Mas a sociedade diz assim, ó, cada um para si, Deus para todos. Então eu vou ter que resolver esse problema e as pessoas não vão chorar pela perda do meu emprego. se eu perdi, digamos assim, um cachorro morreu, eu sei que eu tenho um cachorro. Quer dizer, quem vai ficar triste, quem alguns guris lá vão chorar e vão um dia, dois, mas é um cachorro, né? Ou é um gato. Então não são perdas, digamos assim, reconhecidas por uma sociedade. Então são perdas mais amenizadas, de certa forma, que, bom, já deu um cachorro, tu compra outro, né? É a coisa lógica, é a coisa mais lógica de fazer, porque um cachorro é um cachorro. Eu adoro o meu cachorro, tudo bem, mas eu sei que um dia ele vai partir. De repente eu posso partir antes, né? Antes dele, mas ele vai partir. Então eu sei que eles têm uma vida curta e que não adianta. É essa a questão. É uma perda não reconhecida por uma sociedade. Por quê? Porque é um animal. Se nós fôssemos chorar por cada animal que é sacrificado para a nossa alimentação, bom, não haveriam lágrimas, né? Pelo amor de Deus. Então, essa é a questão. Geralmente, agora falando aqui, vamos falar das perdas reconhecidas. Então, geralmente, todas as pessoas que sofrem perdas, elas passam mais intensamente ou menos intensamente por sintomas variados. Os primeiros sintomas que são sentidos por uma pessoa que passa por uma perda ou por um luto são a tristeza, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Segundo a psicóloga Neuza, quando nós tentarmos, qualquer um de nós que passa por alguma perda, tentarmos passar por fora desses sentimentos, passar por fora, e nós não enfrentarmos de frente a tristeza, a negação, a raiva, depressão, aceitação, se nós não aceitarmos isso de frente, passarmos por isso aí de forma lúcida, coerente, mesmo que chorando, conversando, mesmo que esteja sendo, digamos assim, trabalhada num grupo de psicoterapia, mesmo que ela esteja fazendo terapia, digamos assim, numa psicóloga, mas ela precisa passar pela tristeza. É impossível tu aceitar um luto se tu não passar pela tristeza. No momento que tu pegar e tu ultrapassar essa fase da tristeza, muitas pessoas passam pela negação, de negarem aquilo que aconteceu. Não aconteceu isso. Meu marido não morreu, meu marido foi viajar. É um certo período até de pessoas que perdem um pouquinho a consciência. Não, meu marido não está, ele foi viajar, ele vai voltar. Então tem que ser ajudado de forma extremamente profissional, porque realmente daí para frente ela pode piorar. Mas geralmente ela é trazida à volta para que ela assuma realmente o compromisso de que não tem negação nenhuma. Meu marido morreu. Vamos passar por dentro desse problema. Outro problema, raiva. Ah, as pessoas sentem raiva. Elas se revoltam com Jesus. Elas se revoltam com Deus. Elas se revoltam com o vizinho porque não foi o vizinho. Elas se revoltam com o padre porque o padre não salvou o marido. Elas se revoltam com todo mundo. É a revolta. Aí ela não tem mais fé, ela não tem mais nada dentro dela. Só que isso, essa raiva, ela pode se tornar uma mola em que ela, através da raiva, possa suprir a sua necessidade de barganha. Você sabe o que é a barganha? Barganha é uma troca. Ela vai chegar a um ponto que ela diz assim: não, Deus, se eu voltar a orar para ti, se eu voltar a acreditar em ti, tu diminui o meu sofrimento. É isso que acontece. Eu vou orar para ti. Eu vou acreditar novamente em Deus, em Jesus Cristo, que morreu na cruz. Vou fazer uma oração do fundo do meu coração, mas livre-me, Senhor, do meu sofrimento. Se fizer isso com fé verdadeira, o que vai acontecer? Ela vai passar também por esse momento. de negação. Aí ela vai, talvez, entrar num momento de depressão, onde ela vai precisar de uma ajuda profissional, de uma terapia profissional, psicológica, aonde, através de uma conversa, através do choro principalmente, que muitas vezes dizem que o choro não resolve nada, resolve muito o choro e a conversa para resolver esse problema. E depois, finalmente, vem o luto animador, que é a aceitação. A aceitação de que realmente aquilo aconteceu, eu não posso mudar nada, foi a vontade de Deus, e que assim seja. Então, essas são as maneiras mais práticas, eu diria, mais materialmente falando, entre o povo, de explicarmos um luto, uma perda. Uma perda, digamos, reconhecida pela sociedade. Agora, se nós falarmos sobre o ponto de vista espiritual, já é muito diferente. Nós que estamos numa casa espírita, que nós aprendemos que lá existem os livros básicos do Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas, Gênese. Senhor, se nós lemos aquilo lá e outros livros do André Luiz, através do Chico Xavier, de André Filomeno de Miranda, de Ramatiz e outros tantos autores espirituais, nós vamos ver que a vida, ela termina quando inicia uma outra pós-vida. É a vida após a vida. E que então não tem que existir tanto sofrimento para aqueles que partirão para o outro lado. Por quê? É uma mudança somente de frequência. Eu não vou mais enxergá-la, porque ela não tem mais o corpo físico. Ela só vai ter o corpo perispiritual. Mas o amor que tem dentro de mim, o amor que eu sinto por ela, por essa pessoa, que eu sinto pela minha mulher, no caso, se ela falecesse, vai continuar. Não é porque ela faleceu que eu não vou mais sentir o amor por ela ou pelo meu filho. Não. O amor, ele é intenso e ele vai ser exatamente proporcional ao sofrimento. Quanto mais eu amar essa pessoa, ora, menor o sofrimento. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa está no lugar certo, ela partiu. E que um dia eu vou enxergá-la novamente, eu vou encontrá-la novamente, lá, numa outra existência. Então, existem... Eu assisti hoje uma palestra sobre perdas, para complementar isso aqui. Eu não me lembro o nome da palestrante, mas eu fui meia hora atrás. Aí ela disse assim, e quando nós se tornarmos o motivo de luto de outros, como é que vai ser? Quando nós partirmos, o que os outros sentirão por nós? Vocês tentaram compreender, porque até agora a gente só fala de nós. Quando os outros partem. E nós, quando partirmos? Aí ela diz assim, pensem em 5 dos maiores problemas que você tem agora. Cada um daqui pense 5 dos maiores problemas que você tem agora. Tá, hoje é sábado. Bom, pensamos. 5 dos maiores problemas. Aí sexta-feira da semana que vem, eu morri. Que problemas eram esses? Nada. Os problemas desapareceram. Vocês já imaginaram isso? Eu morri. Eu parti para uma outra existência. Os problemas desapareceram. Por quê? Eu mereci ir para uma outra existência e os problemas? Bom, cada um que resolva os problemas. Porque eu estou na espiritualidade. Pensaram nisso? Então não vamos dar muito pano para a manga, gente. Vamos viver, vamos ser felizes, vamos ir adiante. Quando morrer alguém, vamos chorar todas as lágrimas que nós temos. Vamos no velório, vamos lá dia 2 de novembro, vamos em todos os lugares, sempre com respeito, mas sempre com aquela intenção de pensar o bem para as outras pessoas que partiram. Certo, gente? Obrigado.